céu e percebe que você está sozinho. Vê então surgir no alto a nuvem negra e no chão à sua frente só espinhos. Quando tenta desviar o seu olhar, procurando do seu lado a mão amiga, só encontra altos montes e abismos tão profundos, e então vê que não há mesmo saída. De repente você olha para o céu e percebe que você está sozinho. Vê então surgir no alto a nuvem negra e no chão à sua frente só espinhos. Quando tenta desviar o seu olhar, procurando do seu lado a mão amiga, só encontra altos montes e abismos tão profundos, e então vê que não há mesmo saída. Quando pensa que chegou o fim de tudo, que está num túnel e não vê a luz no fim,